Trek. Satisfação ter você aqui comigo. Eu quero que hoje seja o melhor dia da sua vida, o melhor dia da minha vida, o primeiro dia do resto. Essa parada é escrita pra quem é, não pra quem tá tentando ser, tá ligado? Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, eu tô no rap, moro. Eu já fui traído, mas jamais fui o traidor. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, mas que dá pra negar tanto. É que a rima me acalma, me chapa mais que as pontas. Aí eu tive que voltar, mas hoje eu tô indo. Já tive que chorar, mas hoje eu tô sorrindo. Eu tive que me segurar, eu tava quase caindo. Do tipo que sonhava só quando tava dormindo. Assim eu sigo fazendo minha rima, o que mais gosto. A sensação de ter feito, amigo, tudo que eu posso. Já andei na escuridão, mas hoje eu vim pra brilhar. Se o tempo não para, eu também não posso parar. Os fracos vão se lamentar, os fortes vão entender. Pois isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Não importa se é muito novo ou velho, muito louco ou sério. Nós de novo no estéreo, o que é certo ou não, o que pode ou não pode. Mais uma coisa, irmão, menos ódio, mais love. Pra cumprir essa missão, ande agora se morra. Questão que a rima me acalma, me chapa mais que as pontas. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, irmão, eu tô no rap, moro. Eu já fui traído, mas jamais fui traidor. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, irmão, mais que dá pra negar pontas. É que a rima me acalma, me chapa mais que as pontas. Isso é escrito pra quem é, de verdade, real. Não precisa nem dizer, deixa fluir ao natural. Eu faço de coração, nem sempre ele tá legal. Só vi pro meus irmãos, há muita fé pra geral. Papel e caneta na cabeça, uma missão. De coração sai essa letra, vai direto pros irmãos. Sim, eu já fui muita treta, mas brilhei na escuridão. Deixei de cara o capeta e toda a sua multidão. Se tão dançando no salão, o LJ é quem comanda. Cuidado, meu irmão, pra não perder sua comanda. Olha que se nós achar, a gente gasta e se manda. Se eu tiver tomando Johnny Walker com charuto de Havana, é problema pra você se for, então. É problema em quem que paga minhas contas. É problema pra você se for. É que a rima me acalma, me chapa mais que as pontas. Se otário sempre apronta, falador deixa falar. Eu já fui o resgatado, hoje eu vim pra resgatar. Mas entendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, irmão, eu tô no rap, moro. Eu já fui o traído, mas jamais fui o traidor. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, irmão, mas que dá pra negar. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, irmão, eu tô no rap, moro. Eu já fui o traído, mas jamais fui o traidor. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Pô, na fé, irmão, mas que dá pra ler a ponta. É que a rima me acalma, me chapa mais que as pontas. Ponta, ponta, ponta, ponta, ponta, ponta, ponta, ponta.